Olá, caros amigos ouvintes, bem-vindos sobre as ondas da Rádio Arco-Íris. É o programa do Telefone Toca que lhe está fazendo companhia, isto desde as 10 horas. Muita música, como vem sendo habitual aqui neste programa, e também vocês vão poder fazer as vossas dedicatórias, e para isso, um só número de telefone, 0238-43-4800. E nós estaremos aqui então para divulgar as vossas dedicatórias e as vossas mensagens. Então, muita música, boa disposição. É isso que vai tentar levar até vocês a Rádio Arco-Íris com o programa do Telefone Toca. Bem, Maria Lisboa com Vida Louca. Então vamos enlouquecer esta manhã de domingo. E possa no Natal

tapando as ruas, no manto poluído cor marfim. Eu sigo só na multidão para descobrir o homem que há em mim. Deixei para trás. Fechei a porta onde não mais quero entrar. Andava caso pelas ruas da cidade, assobiando mãos nos bolsos a sonhar. Cai neve em Nova York, há sol no meu país. Faz-me falta Lisboa para me sentir. Não há mais pôr do sol em Sunset Boulevard. Cai neve em Nova York, ninguém vai me encontrar. E foi assim que na 42nd Street alguém me chama e eu presto um cigarrinho. Sol no meu país, faz-me falta Lisboa para me sentir feliz. Não há mais pôr do sol em Sunset Boulevard. Cai neve em Nova York, ninguém vai me encontrar. Então aqui estivemos com a voz de José Cid, cai neve em Nova York, não é o caso. Agora vamos ficar com a voz de José Malhoa, Jesus Flamengo te aplauda em pé. E foi o caso ontem à noite. Jorge Jesus ganhou a taça da América, a taça dos Libertadores da América. Portanto, é um campeão, como se fosse campeão europeu, é a mesma coisa na América. Portanto, ele que está de parabéns. Ok, muito bem. Então, ça a été demandé de Jérôme pour sa maman et toute l'équipe de Radio Arc-en-Ciel. Donc, merci à lui. Un bon dimanche, on écoute José Malhoa. Jesus, allé, o Flamengo te aplaude de pé. Eu vou fazer tudo que está ao meu alcance em relação à minha capacidade para poder transportar o Flamengo a ganhar os títulos que todos os seus adeptos mais desejam.

vai ver. Tudo na vida vai mudar. Isso que tem que acontecer pra nossa vida melhorar. E vamos cantar pra todo mundo. O divórcio vai chegar. Graças a Deus, tudo vai mudar. Graças a Deus, o divórcio vai chegar. Graças a Deus, tudo vai mudar. Graças a Deus, o divórcio vai chegar. O amor que eu posso dar. Será que não vês que eu gosto de te amar? Então aqui estivemos com o título É Lindo Amor de Emmanuel e agora vamos diretamente para a Madeira. Para a Madeira, ça a été demandé de Teresa pour toute sa famille, toutes les personnes qui sont à l'écoute de Radio Arc-en-Ciel, tous ses amis. Elle part bientôt pour Madeira et elle reste 3 mois. Voilà, ah, ça c'est super. L'hiver à Madeira, ça doit être super. Donc voilà, on lui souhaite un très bon séjour sur place, hein, qu'elle profite bien, qu'elle revienne en pleine forme. Voilà. Venho sempre à beira-mar. Trago aqui umas covinhas, trago aqui umas covinhas. Para amanhã, para o teu jantar, para amanhã, para o teu jantar.

gosto por uma vez. Um toque de amor no teu coração. E agora vais me encontrar. Bate umas palminhas, bate o pé.

continue avec nos dédicaces et de Madame de Arrojeau pour sa belle Rosie, pour Carla, Nicole Diaz, Isabelle et sa fille Eline, son chéri, toute l'équipe de Radio Arc-en-Ciel. À tous un bon dimanche. Não há mais ninguém que consegue compreender aquilo que eu passei. Só tu consegues sentir o que eu sinto. Jaguar. Mas o que é que se está a passar? Já tenho andado a notar que ela não vem para roubar, mas sempre que ela passa tudo vai levar. Não lhe faz em frente quando essa vai ao chão. Vai, vai, vai ao chão. Meu pedal já quica, só girls by na na na. Hoje vou ficar all night, oh na na, oh la la. Meu pedal já quica, só girls by na na na. So Oh, girls, boy, na na na. Hoje vou ficar all night. Oh, na na, ooh la la. Meu pão já aqui tá. So, girls, boy, na na na. Hoje vou ficar all night. Oh, na na, ooh la la. Oh, na na, ooh la la. Oh, na na, ooh la la. Oh, na na, ooh la la. Oh, na na, ooh la la. Oh, na na, ooh la la. Oh, na na. Então aqui estivemos com Ana Malhoa com o tema Jaquitá. Jaquitá foi o tema que acabamos de ouvir então de Ana Malhoa e continuamos com um dos últimos temas, Capa Negra. Sei que vão gostar da nova dança. Todos vão cantar esta canção. Vamos começar neste balanço e ninguém vai parar neste bailão. Hoje vai haver festa até o amanhecer. Agora só vos resta começar a mexer com as mãos no ar. Vão gostar da nova dança. Todos vão cantar esta canção. Vamos começar neste balanço e ninguém vai parar neste bailão. Hoje vai haver festa até o amanhecer. Agora decidem fugir. Para lá de complicar. Tu tens de respirar. Não, tu não te estás a mancar. Não preciso de ti só para me deitar. Um mais um não são três. Mesmo assunto outra vez. Vê se te calas de vez. Já tens mais queridas que dias num mês. Para lá de complicar. Tu tens de respirar. Não, tu não te estás a mancar. Eu preciso de ti para me levantar. Yeah! Eu não estou a entender esse teu esquema. Será que tu és miúpo, tens glaucoma. Minha tosse está assim doce, tipo coma. Ainda assim puseste o nome na má fama. Eu não estou a entender esse teu esquema. Será que tu és miúpo? onde eu protejo a coma. Minha tosse tá sem doce, tipo coma. Ainda assim pus esse nome na má fama. Todo santo dia eu nunca chegava pra ti. Quanto mais me dava, menos tu querias de mim. Ou sou demasiado pra ti, ou tu és pouco pra mim. Enfim, chegou o santo dia de dizer que é o fim. Dizem que sou honesta, mas a ti o silêncio que resta. Não tens pico de vergonha na testa e essa falsa babyface já nem presta. Para lá de complicar, tu tens de respirar. A ver se te pões a andar, a ver se melhor ao lar. Eu não estou a entender esse teu esquema. Será que tu és meio potente ao coma? Minha dose tá assim doce, tipo coma. Ainda assim puseste o nome na má fama. Eu não tô a entender esse teu esquema. Será que tu és meio potente ao coma? Minha dose tá assim doce, tipo coma. Ainda assim puseste o nome na má fama. Eu não tô a entender esse teu esquema. Será que tu és meio potente ao coma? Minha dose tá assim doce, tipo coma. Ainda assim puseste o nome na má fama. Eu tô doce, eu tô doce, tipo coma. Qual é o teu problema? Midi 38 sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. C'est la fin pour nous. Oui, c'est, ouais. C'est l'heure d'aller manger. L'heure d'aller au repas. On se quitte avec Anna Malio et des extraits de son dernier album. Un revirement de style musical. Ouais, hein, un peu brésilien comme. Ouais, très, très urbain. Ouais. Un mode très urbain. Et voilà, Anna Malio. On écoute quoi? Anna. Le titre Anna. Bon dimanche à vous. Restez à l'écoute de Radio Arc-en-Ciel et on se donne rendez-vous dimanche prochain. Mais um refrão, tome a subida, chuta, amei. Que compras, mas dizes que não. Por muito mal que me desejam, história minha agora. Vejam, like a boss. Quero fácil, posso. Quero comichão que se coce. Pergunta-me como é que tenho. De aniversário de Dior. Se achas que passaste muito, que tu já passei pior. Bem antes de já ser mãe, ter de esquecer um amor. Não devo nada a ninguém. Só luto para ter o melhor. Vem os meus shows em todas as cidades. Falam bem à toa, mas ficam com saudades. Yeah, sou malhoa, não tenho prazo de validade. People da minha team, teu carinho de qualidade. Tenho Gucci, tenho Prada, tenho Dolce & Gabbana. Tudo o que tenho é comprado, ninguém dá nada, Ana. Tudo o esforço do meu suor, tudo pago a minha grana. Nunca fui patrocinada, ninguém dá nada, Ana.